no breu das noites brancas de hotel, no clarão, no vasto, no vago, no vão, no não, na multidão. Tua e só tua. Dentro da noite fugaz, estrelas a se consumir, arde o gás que faz esta canção. Será que você vai me ouvir? Tua, tua, tua e só tua. Na areia, na neve marinha, no dentro do dia, tua. Na areia, na neve marinha, no motor do dia, tua. Eu queria que a mão do amor um dia trançasse os fios do nosso destino, bordadeira fazendo tricô em cada ponto que desce, amarrasse a dor em cada ponto que desce, amarrasse a dor como quem faz um crochê, uma renda, um filó, unisse as pontas do nosso querer e desse um nó. O mais importante do bordado é o avesso, é o avesso. O mais importante em mim é o que eu não conheço, o que eu não conheço. O que de mim aparece é o que dentro de mim Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito, jogo perfume no ar, enfeito meu pensamento. Às vezes quando te encontro, eu mesma não me conheço, descubro novos limites, eu perco endereço. É o segredo do ponto, é o rendado do tempo, como me foi passado o ensinamento. O mais importante do bordado é o avesso, é o avesso. O mais importante em mim é o que eu não conheço, que eu não conheço. O que de mim aparece é o que dentro de mim Deus tece. Quando te espero chegar, eu me enfeito, jogo perfume no ar, enfeito meu pensamento. Às vezes quando te encontro, eu mesma não me conheço. Descubro novos limites, eu perco o endereço. É o segredo do ponto, o rendado do tempo. É como me foi passado o ensinamento. A gente não sabe se ama, se a gente não sabe se quer, não vai saciar essa chama, se não decifrar o que é. Se algo entre nós se insinua e doce tontura nos traz, o que delicia tortura e não dá descanso nem paz. É que o amor não se dissolve assim, sem dor, se não for até o se a gente não sabe se ama e não se decide que quer, a dúvida não desinflama enquanto a gente não se der. Se algo entre nós se insinua e não se disfarça sequer, não dá pra deixar pra outro dia, de outra semana qualquer. É que o amor não se dissolve assim, sem dor, se não for até o fim. Olhos remanso, repouso, descanso, distância e mormaço, dois astros no espaço, zás de peixes voadores, enfeito a lama das enchentes, auréolas adornando as santas, vitrais e serpentes. Teus olhos cabaré celeste, onde os anjos do Senhor vão decair. Mananciais do agreste, que eu fiz ressurgir. O sol que despenca nas chuvas de março, lavando barrenta, azuis de Picasso rebentam no peito, represas de luz inundam o Nordeste, mil foz de Iguaços. teus olhos remanso, repouso, descanso, distância e mormaço, dois astros no espaço, zais de peixes voadores enfeitam a lama das enchentes, auréolas adornando as santas, vitrais e serpentes, teus olhos, cabaré celeste, onde os anjos do Senhor vão decair, mananciais do agreste, que eu fiz ressurgir, o sol que despenca nas chuvas de março, lavando barrentas azuis de Picasso, rebentam no peito, represas de luz inundam o Nordeste, mil foz de Iguaçu. Não há nada mais bonito que o nosso amor. Ele é sonho, é som, é sol, é cor, é vida. Não há nada mais bonito que o nosso amor. Ele é sonho, é som, é sol, é cor, é vida. Quando a tristeza quer chegar, penso na chama de nós dois e me aqueço no calor que vem da luz do teu olhar, pensando bem que força tem o amor de quem sabe se dar e transforma tudo em fonte de beleza. Pode o dia escurecer e até o mundo se acabar, eu invento a luz, faço a vida nascer de outro lugar. Quem ama de verdade tem o dom da criação e pode até voar pelo infinito da paixão. Pode o sol escurecer até a noite desabar, eu invento a luz, eu faço a vida nascer de outro mar. Quem ama de verdade pode até mover o céu, pois quem ama se é mesmo um Deus. Pode o sol escurecer até a noite desabar, eu invento a luz e faço a vida nascer de outro mar. Quem ama de verdade pode até mover o céu, pois quem ama assim é